tomando só no caqueado. Vamos lá, galera, agora sim, só no caque, vai. Caque, caque, caque, caque, caque, vai. Vai, vai, vai. Caqueado pai d'égua. Caqueado pai d'égua. DJ Renatinho, Jota quem vai tocar. Ele nos contagia, as melhores do Pará. É um som de qualidade, poderoso Jota. Vai tocar, Jota. DJ Nilson consagrado e DJ Renatinho, Jota quem vai tocar. Ele nos contagia, as melhores do Pará. É um som de qualidade, poderoso Jota. Vai tocar, Jota. Osso, mano, só no caqueado. Vamos lá, galera, agora sim, só no caque, vai. Caqueado pai d'égua. Vamos nessa, DJ Murilo das Produções. Poderoso Jota vai detonar. Jota, Jota. Consagrado e DJ Renatinho, Jota quem vai tocar. Ele nos contagia, as melhores do Pará. É um som de qualidade, poderoso Jota. Vai tocar, Jota. DJ Nilson consagrado e DJ Renatinho, Jota quem vai tocar. Ele nos contagia, as melhores do Pará. É um som de qualidade, poderoso Jota. Vai tocar, Jota.